2795, 272, 10, 1, ajuste no 04, agora o último vetor para interceptar. Frente, descendo para 2000, 1014, agora o último vetor, azul 2795. Para o localizador, curva esquerda para o 160, reparto estabilizado. 7, esquerda no 160, reparto estabilizado, 295, 2795. Centro Recife, 1-2-8, decimal 3-5. 1-2-8-3-5, Centro 3-1-9-7, boa noite. Boa noite. O localizador Lima Papaquilo estabilizou. Eu tenho Lima Papaquilo, chamo agora a torre, 1-9-8, decimal 9-5. Central 5, obrigado. 1-2-7-9-5, completo de redução, 1-7-0-9, reparto estabilizado. A porta será estabilizada, 2795. Vista, tentar cancelar para seguir o 097. 7, reporte por cancelamento. Solicito cancelamento para seguir o Lima Papaquilo. Ok, o Lima Papaquilo, plano cancelado ao 29, abandone a final da 10 com curva à esquerda e se tiver condições de efetuar uma base curta, o tráfego que o precede, a retaguarda, é um APR da Azul. O tráfego encontra-se aproximadamente, passando na região do Bonfim agora. Tio, tá encostando agora para a final da 7, com a base pela direita. Localizador azul 2795. 795, completa aproximação, torre 198, decimal 95. 795, 2795. Sim, Salvador, boa noite, azul 2795. Azul 2795, boa noite, aguarde a autorização de pouso. Ajuste agora 1015. 7015, azul, aguardando azul 2795. O Lima Papaquilo, tráfego avistado, pouso autorizado na 17. O vento é 110 graus, 059. Delivery pouso 17, o Lima Papaquilo, baixou e travou. Cliente. Só firme o vento, por favor? O vento é 110 graus, 110 graus, 059. 110 com 05, obrigado. É o 05 após o pouso? Azul 2795, informa um citation na base da 17, aguarde a autorização de pouso. 7, tá aguardando então, 2795. Azul 2795, autorizado o pouso na 10, o vento é 100 graus, 0,6 dúzia nós. 7, faixa travada, 2795. O Lima Papa Kilo no solo aos 3-2, autorizado o VEC-TREC e táxi para trabalhar até. Sete nove cinco no solo aos 3-5, chama só 1-219. Chama só 1-219, o azul 2795. approach Porto 02 and Alpha, descent at level 160, on course ADO, bom arrival. Boa noite. Alpha, Porto 021, Alpha, Skull Cadente, clear, bom for ADO, down to 400 feet, connect 1015. Descent 4000 feet, connect 1015, bom arrival, Porto 021, Alpha, Skull Cadente. Xalê 6303, boa noite, acione a identificação, chegada a Golf, desça via para o nível 050. Via para o 050. Skyway 310, decolo 50, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 280, Bradford. Controle Salvador, boa noite, Skyway 310, decolagem 150. Skyway 310, contato radar decolagem, suba a via Pouca para o nível 350. Via saída 350, né, 310. Coordenar por aí, Aracaju da Polícia, tipo, M3 no 0. Aguarde, deixa na M3 no 0. Salvador, boa noite, voo no 096, por espera estacionamento no 5. Voo no 096, autorizado, por espera estacionamento no 5. Autorizado, chama na taxa no 096. Prossiga na escuta, gol 9082. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com primeira curva à direita na saída São Juan no Leda Doco. Transponder 5565, controle 120.8. A primeira aerovia que intercepta é o Pesulo 44. 380, Sierra Bravo, Golfe Lima, decola 10, curva à direita, São Juan no Leda Doco. Número Zulu 44-5565-208. Zulu 9082, protegimento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Pode ser. contato com 1096, PLD 158, Teresina, 0306. No 096, tem que ser via parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 1095, confirma somente a autonomia. Parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, autonomia 0306, 3 horas e 6 minutos. 6. 9082, do tráfego, pushback acionamento, portão 4. 9082, após a passagem do Boeing da companhia retaguarda, inicia o pushback e reporte técnico. Aguarda a passagem da aeronave da empresa e inicia a reportar a taxa 9082. Salvador, azul 4298, passando 170 para 150, sentido novembro, Sierra. Azul 4298, acionando identificação via Bomed 1, desça para nível 050. Via Bomed 1, desce 050, o centro havia solicitado 290 nós, mantém o 4298. Vai acreditar a velocidade azul 4298. Sente, velocidade a critério, identificou azul 4298. Controle, Oceaner 6313, autoriza 2000, tá visão que você for. Oceaner 6313, você vai seguir tráfego da Portugal, um Airbus 330, reduz a velocidade para 2000 nós, desça para 3000 pés com ajuste no 0,05. 3000 reduzindo para 230. 2000 nós. Ok, reduzindo. Na 6310, chame agora Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. Recife 45, 225, obrigado, boa noite. Na 6310. Com tráfego informado, mantenha a presença do seu limite ao localizador. Mantenha a prova limite lock, 6313. Salvador, Portugal 021 Alpha, established on localizer, runway 10. Portugal 021 Alpha, complete final, last contact tower 118.95. 118.95, continue on ILS at Portugal 021 Alpha. Controle 120.8, bom voo. 9082, sexta ponto de espera, não ponto de espera, chama pronto, altímetro 9015, sexta via Índia. Índia, ponto de espera, vai falar pronto com 1015 no altímetro 9082. Por aí, falou pro 9109, chamar o controle? Essa prática não é 10. Acima o gol 1092, posição 9082. Correção 1096, chama o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador Tower, Portugal 021 Alpha, responsável pela sua prática, runway 10. Portugal 021 Alpha, please land, runway 10, wind 100 degrees, 059. Please land, runway 10, Portugal 021 Alpha. Dia ao 370, quando possível, pro dia, agradeço. Aguarde. Medicate 230, go ahead. Yes, ma'am. No luck on getting a clearance on 121.9. Are they using a different frequency tonight? Stand by to call to American Airlines 230. Stand by. Está no ponte da aeronave, gente da aeronave em aproximação para pouso. Gente, voo 9082, manta a posição aguardando o chute. Informo a aeronave prosseguindo, eu estou aguardando essa aeronave na pista. Ok, gente. Soro, 3305. 3305, aciona a identificação via Bomediuno, deixa para o nível 060. Bomediuno 060, 3305. 3-1-3, completa a final do procedimento, chame a Torre Salvador, 118.95. Copiado, 3-1-3. Salvador, o Xaná 6-1-3, final da 1-0. O Xaná 6-3-1-3, continua aproximando, só a guarda está livre. Mais um. Zero two on Alpha on ground, this is 03 leaving right. Taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Boa noite, Salvador, o Azul 4298. Prossiga, Azul 4298. Visual no setor, pode descer direto para 2000 pés? Informe, está livre de descida para 2010, hoje chama 0-5, está autorizado a final do ILS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado X-Ray da 1-0, descendo direto 2000 com 1015, chamará estabilizado 4298. Tower, copy the case by a Golf Alpha, all before Juliet, approach of 021 Alpha. 1-0-9-6. Autorizado pouso na 0, vento 1-0, grau 0-. 0, pouso na 0, o xará. Reduz a velocidade para 2009. 3 com 2-0-0, 3-3-0-5. Do 1-0-9-6, suba e mantém o nível 350, chame agora Recife, frequência 1-2-5-45 e alternado 1-2-6-85. E só manter o 370, chama agora 1-2-5-5-1-2-6-85-0-9-6. Suba e mantém o nível 350, o gol 1-0-9-6. Ah, ok, desculpa, então restrito 350, 1-0-9-6, boa noite. Salvador, muito boa noite ao Rio 5974, ciente da informação Serra, cruzando o nível 230. Boa noite, Rio 5974, acione a identificação, desça via BOMF para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Via BOMF para 4000, no 0 no 5, da presente seria possível colherar para o Adiduna? Até que seja chegado ao número 3 na aproximação. Gente, número 3, desce via 5974 para. 63113, Paulo 06, libere direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 6313. Curva esquerda na Pro 030, seu limite é o localizador, tanto 3305. Pro é 030, limite é o localizador, reduzindo para 200 mais. Bom, 9082, autorizado de decolar 10, vento 100 graus, 072. Na linha decola 09082. Alpha Zero, Postgirl 021 Alpha, approaching taxiway Juliet. Postgirl 021 Alpha, continue taxi via Juliet to gate 11. Continue taxi via Juliet to gate 11, Postgirl 021 Alpha. Para o localizador, curva direita na Pro 070, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés. 2.000 por 70, autorizado em LS da 10, o 3307. Para 2 decolou 08, chama controle 120.8, bom voo. 208, 9082, boa noite. America 230, stand by 1 minute more, please. Thank you. This frequency? Gol 9082, contato rodar na decolagem via Sambo 1, suba para nível 380. Via Sambo 1, 380, 9082. Controle azul 4298, estabilizou X-ray 13, da 10. Azul 4298, completo final, chame a Torre Salvador, 118.95. 8895, boa noite, 4298. Salvador azul 4298, X-ray 10, agora 6 milhas. Azul 4298, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 069. Autorizado pouso no 0, azul 4298. B313, consegue? Ao fim? Puxa, agora B313, antes da Juliette. Prossegue via Juliette até o gate 06. 06, obrigado. Só 3305, completa redução para aproximação, chame a Torre Salvador, 118.95. 1895, tá? 3305, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguardando pista livre. Na sua escuta, 3305. Charlie, Hotel American 230, we look at the push and start off of gate number 9. Airline 230, please push and start to report to ready for taxi. Please push and start, we'll report ready for taxi on this frequency, American 230. Sol, aos 12 Libera direita, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Sou Juliette, confirma a posição. Antes da Juliette, reporte. Comandante da Juliette, o azul 4298. Autorizado pouso de 1-0, vento 1-0, 1-0 graus, 0-8-9. Gente do vento, tá 3305. American Airlines 230, ready to copy. Into Miami, flight level 340, take off 1-1-0 after 40 takeoff, left turn. Momo departure, naming transition. Upper Zulu 2-0 is first array after according to the flight plane rule. Fork 5571. And Salvador approach frequency 120.8. Perfect. Understand, we're runway 10, flight level 340. After pickup, left turn, the Momo departure, never transition. And we are. Zulu 2-0, flock 5571. Miami, American 230. 230, wanted to confirm Salvador approach frequency 120.8 and after 4 takeoff, left turn. Pickup, left turn, 120.8 is departure of Salvador, American 230. American 230, read back correct, report to register. We are ready to call race back, American 230. Confirmar o número na aproximação do 5974? Agora é o número 1. É, na presença autorizaria a Duna? Autorizado, Duna, Rio 5974. Na presente, Duna, 5974. Gol 9082, suba e mantenha o nível 340. E chame agora Recife, frequência 128.35, alternado 125.1. Restrito 340-2835-251-9082, boa noite. Boa noite. Active Alfa, reporte antes da Juliette, mantenha-me escuta. Libra Alfa, mantenha a Juliette na sua escuta, tá? 3305. perto da 3305. 305, ingresso a Juliette, então gate 05. É, de graça Juliette para o gate 05, tá? 3305. Sendo o curso do localizador virou 5974. Rio 5974, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118.95. 1895, boa. Boa. Salvador, Rio 5974, está interceptando o curso do localizador visual. Rio 5974, tráfego avistado, QNH-10 no 5. Autorizado pouso, 590, 090 graus, 079. Ciente livre, pouso 615, 5974, livre. Azul 4235, passa 250 para 160. Azul 4235, boa noite, acendo identificação via BOMF, desça para 4000 pés, o ajuste na 095. Via BOMF 4015, quando possível, Duna. Aguarda. Alessandro, America 230, we are ready to taxi. America 230, prove a taxi via 831, enter before holding points, call again, TN 81015. Unit 1015, clear the Alpha 1, put in the taxi, we'll call you for further clearance. Thanks. 5974, somos 22, libera direito, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, 6 Romeu, é a posição. Alfa Kilo, pátio 3, 6 Romeu, 5974. Confirmando meia dúzia Romeu. Meia dúzia Romeu. Pan America 230, we are ready to continue taxi. Confirm, continue taxi, turning right, and the turn the first correct, turn left, and after turn the first right on taxiway India, and call again. Left turn, first right, next NAV, we'll call again, American 230, thank you, hold short. And the left first, okay? E 5974, a posição foi modificada para meia dúzia Lima. Meia dúzia Lima, ciente, 5974. Cat 230, playing red, clear line up and take off runway 10, wind 100 degrees, 06 knots. Clear to line up and take off runway 10, American 230. Controle Salvador, boa noite, Azul 2782. Boa noite, Azul 2782, acionando a identificação via Bom Mediuno, desça para o nível 050 no ideal. O Azul chama 095. Ciente, via Bom Mediuno, desce para o 050 com ajuste 1015.